Apolo 38, fax via Kilo, pátio 3, após pátio principal, remoto na 4. Coordenado, portão meia dúzia, ingresso de Juliette. Meia dúzia de 2, boa noite. E a Juliette? O TAN 3891, pode se viver Alfa, até a remoto no 4, caso queira. Quem segue viver Alfa até a remoto no 4, TAN 3891? Tô no 606, cópia? Na escuta, 606. Grande, autorizado 390, vem no Fórmula Rio 10. Na cola da pista 190, primeira curva esquerda. Sai da PUCA, transição de par, controle 120, décima 8, transpondo 5015. Autorizado, campeã grande, 390, via preso 110, tem cola da 10, curva esquerda, PUCA, de par é a saída, o controle 1208 e o transpondo 5015, algum no 606. Correto, no 606, tem para o prospecto somente. Confirmar para 5899, portão 612, aqui não tem ninguém chamando. É impróprio se modificar o seu portão, visto que o Bruno liberou o 2, eu só deve estar se deslocando para agora, né? Obrigado. Voo no 643, complete o final S, me torre agora, 118, decimal 6. 2642, 643. Noite, agora no 643, ele é S da pista 10. Noite no 643, aposte visual com campo, baixado travado, agora sem chuva, porém, camarada. Camarada, visual com campo, baixado travado, pode confirmar o vento? 140 graus. Meia dúzia de nós. Vem aí te chamar lá. Voo no 643. Ortiz para Belém, solicita cópias. 5317 no Ortiz, com a estação solo operando em 18.6. Aguarde 18.6 para cópia, por favor. Ah, ok, o final ali está 18.6, vai transferir. Gasgono 643. Gasgono 643, foi autorizado, pista 1-0. Delivery Force na pista 1-0, 643. 5317-186 para a compra de Belém. Gente, prepara Momo, transição prova, aguarde TP. Momo, prova, aguardando 5317. Salvador Gol no 896, formação Charlie. Portão número 4, autorização João Pessoa, nível 370. Boa noite, Gol no 896, número 2 para a cópia. Prepara a pulsa e aguarde chamada. Tuca, aguardando o número 2 no 896. Solas 46, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, o 643. Vip, 5317, para copiar. 5317. Autorizado para Belém, nível 380, via Uniforme Zulu 41. Decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição prova. Controle número 0, decimal 8. Responda 5017. 5317, autorizado Belém, Upper Zulu 4380. 5-0 para a esquerda, Momo controla 208-5017. Corretíssimo, chama para o estacionamento de frequência. Chamará a grata 5317. Boa noite, 96, cópia. Ou 1896, prosseguindo. João Pessoa, autorizado 370 via Asterisco 58. Escola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Controle 120, décima 8. Transponda 5014. 370. João Pessoa aprovado, Asterisco 58. Decola pista 10, curva à esquerda. Perfil da Puca, transição Caju, controle 208, aciona 5054, ou 1896. 1896, transponda 5014, chame para pushback acionamento. Corrigindo, 5014, informará pushback acionamento no 896. Torre Salvador, eu vou no 714 para o pushback acionamento, portão número 2. 714, autorizado o feedback acionamento, chama em táxi. Autorização, táxi. Torre Agora 606 para o feedback acionamento, botão 3. Número 606, fala simultâneo com companhia à direita. À direita, então, iniciou o pushback. Pois não, agora instantinho. Gol no 714. Puta. Poderia interromper um minutinho o pushback? Vai parar então. Lúmia Vermelha, inicia o pushback, posicione a aeronave na saída do pátio 3. Próximo colega à direita, que já iniciou. Em seguida, o gol no 714 iniciará. Sim, a gente vai iniciar para posição 3 aqui, simultâneo com a aeronave 2, com 606. 714, paciente. Obrigado, no 714. Sim, uma companhia que está atacando na alfa, lá do portão 3. Por isso é necessário fazer essa coordenação. Obrigado. Ok, então a gente aguarda a saída da aeronave do 3, o outro parquear na posição 3, é isso? Pode iniciar, simultâneo com o colega, já pode dar início. Evite puxar muita retaguarda e chame quando pronto para o táxi. Tá ok, então a gente pode puxar simultâneo então e chamar para o táxi. Tá, a próxima Juliette, o 643. Gente, mantém antes da Juliette a porta de número 3, está sendo liberado agora. Vai manter aguardando. 643. O nome 606 entendeu que é pra puxar até a sede do pátio 3? Afirmativo. seu gol no 714. Nós estamos com POB de 121, autonomia de 2 horas e 20, alternamos Recife. Gol no 714, taxista Índia, reporte a próxima ponta de espera, que nada me diz. Família 20, Índia, reporte a próxima de espera no 714. Salvador, gol no 606 para o táxi com 43 a bordo, 4 horas e 50 na Fortaleza. Minha segue o companheiro frente, reporte pronto no ponto de espera, gente me diz. Gente, vai seguir a nave à frente, fazendo ponto de espera, pronto, gol no 606. Próximo do ponto de espera da 1-0, já pronto. Como está que se não for outra linha, e decola pista 1-0. Muito variável, 3-9. A linha decola, 1-0, ou 1-7-1-4. Vou na 6-4-3, ingresso via Juliette para o portão 3. Via Juliette para o 0-3, gol. Vou na 6-4-3. Salvador, agora no 606, ponto espera, dá 1-0 pronto. A gente no 606, ali mantém a cabeceira 1-0. Ali mantém a cabeceira 1-0, agora no 606. Decolou 58, chamando 20 do sinal de controle, bom voo. 208, ligaram, bom dia, até mais. Voo na 643, ainda na escuta? Afirmativo, Thiago, estamos aqui no portão 13. Qual o seu próximo destino, por gentileza? Prosseguimos a Maceió, Thiago. Ok, obrigado. Como o gol da 994, não é isso? Firmo, gol pro 994. Voo no 994, ok? Volta. Ok, gente, obrigado. Perdão. Uma vermelha, autorizado decolar, 6-0, vento variável com 3 nós. Vento deve decolar, 6-0, voo no 606. Está no gate 1, gate 1 para pushback e acionamento. Cuidado, pushback e acionar. Chama táxi 353-17. Chama táxi 353-17. 7194, Zeus, solicita proa 020. Por 20 milhas, levantar a informação. Autorizado, desvios, Bono 714. Vamos lá. Decolou às 4 horas do luxo, 1-2-0, decimal 8, controle, igual a outro. 2-0-8, controle, igual no 6-0-6, vamos pra baixo. Controle Salvador, boa noite, eu vou no 6-0-6, decolou às 5. Boa noite, contato, subi mantendo o 390, igual no 6-0-6. Subi no 390, igual no 6-0-6. Tá de informação, você pode voar direto na Caju? Tá do gol no 714. Aracaju, gol no 714, chama e existe agora na frequência 2685, alterno 133, decimal 65, gol no 714. 533, decimal, gol no 714, obrigado, é mais. É. 5317, POB 108, autonomia 0405, Carajás alterna para ataque. Sim, 317, sai de Zainha, reporte na ponta de espera pronto, 1020 na ajuste. Índia 1020, reporta pronto, 5317. O Flip 5317, você vai confirmar o indicativo da localidade, Carajás? Sierra Bravo, Charlie, Juliet, Juliet. Ok, Charlie, Juliet, obrigado. Trip 5317, ingressando ponto de espera, 1-0 pronto. Trip 5317, além da cola, 1-0, né? 1-0, 10-9 mais. Além da cola, 5317. Chegou a estacionamento gol 1896 no portão 4. Estacionamento autorizado, chegou a estacionar chama táxi. Autorizado, chama táxi, gol 1896. Turno 606, chame Recife agora na frequência 2685, alterno 3365, voo no 606. Centro Recife agora, 2085, alterno 3365, voo no 606, ponto marcha. Bom dia, tá 3520, desce mantém 050, no rumo de Mari, após Mari, autorizado chegada a Mari, aguarde ILS X-Ray, ajuste 1020. Acione o modo idêntico, tá 3520. Afirmativo, tá 3520, chegada a Mari, tá 050, seu envio, quando possível, aceita pro estátio de Luna. Oi, ETAP. Direto ETAP, obrigado, tá 3520. 1208-5317, boa noite. Voo, fundo 994, Maceió, autorizado 350, via 58. Levou a decisão.